Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Vamos analisar algumas intervenções do novo Papa, começando pela ecologia ambiental e da sua ligação direta à ecologia humana. Quando se fala do descartável e do desperdício, em que muitas vezes se trata o ser humano como desperdício. Falaremos também de 1,3 mil milhões de toneladas de comida que são desperdiçadas anualmente, ao mesmo tempo que todos os dias morrem mais de 20 mil crianças com menos de 5 anos de vida à fome. Conversaremos sobre descartáveis, como são os não-nascidos, que ainda não servem, e sobre descartáveis idosos e deficientes, que já não servem. Abordaremos o espiritismo e o exorcismo e o bruxo mexicano, que esteve na Praça de São Pedro a pedir uma bênção ao Papa por trazer consigo 4 demónios e recear vir a morrer, dado que 10 sacerdotes já lhe tinham feito 30 exorcismos sem que lhe conseguissem retirar os 4 demónios que se identificaram pelo nome. Bom dia e obrigado por terem aceito este meu convite, um cumprimento especial para os nossos ouvintes, e vamos então começar a nossa conversa exatamente como anunciamos. O Papa, no Dia Mundial do Ambiente, falou da ecologia ambiental para dizer que a ecologia humana está diretamente ligada e que é necessário combater a cultura do descartável e do desperdício, como se o ser humano também fosse desperdício. Segundo as Nações Unidas, 1,3 mil milhões de toneladas de comida são desperdiçadas anualmente, e isto corresponde à quantidade de alimentos produzidos em toda a África subsaariana, ao mesmo tempo que todos os dias morrem mais de 20 mil crianças de fome com menos de 5 anos. Como interpretar estes dados, estas injustiças, esta falta de sensibilidade? Soutora, quer começar? Posso começar? Acho que isso é um facto que é constatável por todos nós, e porque nós estamos numa civilização em que realmente há um certo desprezo pelo ser humano e, sobretudo, a vontade, o lucro, o dinheiro, digamos, penso que é o dominador comum, e portanto as pessoas olham aos meios de ganhar mais sem pensar nas consequências, muitas vezes nefastas para o ser humano. No dia em que as pessoas, no outro dia houve uma empresa qualquer que estava bem sucedida, e é pena que as pessoas, todos os empresários não sabem disso, em que ela precisamente é o contrário, ela faz da sua empresa uma sociedade comunitária, portanto os próprios lucros são divididos. Caminha muito mais, tem muito mais rendimento, mas o final, o objetivo dela é que realmente todos os seres humanos sejam promovidos e vivam com dignidade. Mas acho que isso é uma exceção e leva depois a essa posição desastrosa que nós constantemente vemos. Sra. Doutora, mesmo aqui neste caso, portanto, em que as Nações Unidas dizem que 1,3 mil milhões de toneladas de comida são desperdiçadas anualmente, portanto, esta injustiça, enquanto outros morrem de fome. Por outro lado, o que é que acontece? Há uma falácia que diz que o mundo tem população a mais e que depois qualquer dia não temos alimentos, e em contrapartida nós vemos de facto este desperdício, não é que existe? Isto é um contrassenso. Mas repare que nós mesmo aqui em Portugal, muitas vezes na televisão, que é uma das coisas que mais me indigna, é a gente ver caminhonetes muitas vezes a deitarem, por exemplo, tomates, toneladas de tomates fora, ou de leite, a despejarem leite para a rua, porque não têm o rendimento que esperavam. Quer dizer, há uma política errada em que vêm de fora e os de dentro não vendem, e depois não vão para instituições esses sucessos. Esses são distribuídos. No fundo faz parte da... Para mim faz parte da tal mentalidade. Como não têm o lucro, preferem. Não dá para instituições, para pessoas carenciadas, e destruir os seus produtos. Por outro lado, eu penso que é... do modo geral, não é só em relação a isto, do modo geral, hoje em dia a pessoa não conta, a pessoa é um número, mesmo em relação aos governos. Os governos não olham para as pessoas como pessoas, mas como números. E isso vai levar a uma certa a começar pela televisão, concretamente, que eu, no meu tempo, os filmes, digamos, entre aspas, violentos, promoviam o bem, quer dizer, ganhava o bom, perdia o mal. A violência era sempre num combate ocasional, mas sempre com dignidade. A pessoa não era tratada como um objeto. Ao passo que hoje em dia, todos os dias, a gente é bombardeada com crimes de violência em que a pessoa não conta. A pessoa é realmente um objeto descartável, para irmos para o tema que há bocado estava a referir. Quer dizer, a pessoa não conta. Professor Amadeu, um comentáriozinho também. Numa recepção que o Santo Padre fez a líderes religiosos, cristãos não católicos e também a muçulmanos, hindus, judeus, budistas, ele pediu exatamente isto, para que se lutasse, e a não crentes, àqueles que não pertencem a igreja nenhuma, dizia ele, toda esta gente tem que unir esforços para que, uma das coisas que ele pediu ali, não considerar a pessoa em função daquilo que produz e que consome, mas com um ser que acaba por ser transcendente, não é? E é a partir daí que nós temos de analisar o corpo humano, o ser humano. E pediu também aí, agora, acho que na questão do ambiente, que se lutasse pela beleza, insistiu muito nisto, pela beleza das coisas, da natureza. A natureza é um hino à criação, ao Criador. E, portanto, tem que se lutar pela beleza de tudo isso, pela luta contra tudo quanto for, luta contra tudo quanto for desfiguração, o desfigurar das coisas que Deus nos deu, da criação, portanto. Procurássemos, portanto, a verdade, a bondade e a beleza. Ele fez questão de salientar estes três pontos. E quando fez este apelo, foi dirigindo-se principalmente àqueles, e ele dizia assim, que não têm igreja nenhuma. Portanto, aos que não têm fé. Envolveu primeiro os cristãos, de um ponto de vista ecuménico, portanto, tudo quanto é cristão. Depois, os homens de fé, e líderes, sobretudo, de fé que não são cristãos, e finalmente também aqueles que não têm fé em nada, mas que lutassem por estes três valores: a bondade, a verdade e a beleza. Respeitar a natureza, respeitar a criação, pronto, é uma coisa que de facto o Papa falou e que o professor acabou de referir. E o Papa, inclusive, dizia o seguinte: se o agricultor, quando, portanto, se quer tratar da agricultura, o que é que ele faz? Trata tudo com carinho, com cuidado, não é? E isto, de facto, parece-me que está em contradição com tudo, porque se nós acabamos por descartar de qualquer maneira, portanto, estamos a cair exatamente em contradição com o Criador e com o que o Papa agora acabou de referir. Aliás, cultivar e manter a criação em ordem, não é dos católicos, é do homem. Deus, quando criou o mundo, não foi para os católicos, foi para toda a gente. Aliás, há uma coisa que me faz impressão em relação a isso, agora o que temos estado a dizer, e eu tenho a mania de culpar sempre os órgãos de comunicação social, não sei se injustamente ou justamente, acho que é justamente. Se houver um bocado de violência contra um animal, quando a bolsa cai, é uma notícia que repetem não sei quantas vezes. E nunca vi estarem muito importados, muito interessados em nos relatar constantemente quando há falta um atentado qualquer contra as pessoas. Quer dizer, as pessoas contam menos que os animais e que o dinheiro, não é? É triste, mas é assim. Francisco, penso que tem para aí assim muita coisa para nos dizer acerca disto. Há pouco falava-se, portanto, nesta 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos que se desperdiçam. E a verdade é que se nós transpuséssemos isto para a Bíblia, não é? E para aquele milagre que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes, verificávamos que depois daquelas pessoas, 5 mil pessoas saciadas, o que é que aconteceu? Jesus disse, agora recolham tudo o que ficou. Portanto, nada de desperdícios. Portanto, nós estamos exatamente a fazer o contrário do que Jesus nos ensinou. Mas deixo-lhe a palavra, a doutora parece que também ainda quer. Vou-lhe dizer, antes do Diaco me falar, só acrescentar uma coisa. É que a mentalidade das pessoas é de tal maneira distorcida que eu lembro-me, e não há muitos anos, que era moda deixar-se comida no prato. E, portanto, eu era uma das pessoas mal criadas que nunca deixava nada no prato. Mas era moda. E se a pessoa servia-se, portanto, ela quando servia já sabia o que queria comer. Portanto, já servia para deixar um bocadinho no prato. Isto mostra o que está no subconsciente das pessoas. Portanto, não é de admirar que depois haja essa devastação tremenda, não é? Desculpe lá, Sr. Diácono. Francisco, então, só dizer, e quase em resposta à sua doutora, que o Papa disse também que a comida que deitamos fora é roubada da mesa de quem é pobre. Pronto, deixo-lhe estas questões. Francisco, faça favor. Ora viva Armando, ora viva caros ouvintes e aqui amigos do painel. Essa frase do Santo Padre, tirada há semanas, a comida que deitamos fora é a comida que roubamos à mesa do pobre, faz eco de uma outra ideia que vinha de um padre da Igreja, dos primeiros séculos da Igreja, que afirmava que o que temos a mais roubamos ao pobre. Tudo o que temos a mais, tudo aquilo que nos sobra, que não faz falta, que é supérfluo na nossa vida, é algo que tiramos ao mais pobre. E esse tudo não podemos aqui declinar não só como a comida, mas como tudo o que diz respeito aos bens, ao sentimento de posse. Aqui é que está a questão. O Santo Padre há pouco citou a mensagem para o dia, melhor, a audiência geral em que o Papa se referiu ao Dia Mundial do Ambiente, citou um conjunto já de frases que o Santo Padre tem falado. Não nos podemos esquecer que ele, desde a primeira hora, esta foi uma questão que se lhe foi muito cara, na homilia do dia 19 de março, quando fez o início do seu ministério petrino, partindo da figura de São José, ele dizia que nós tínhamos que ser guardiães da criação, guardiães do outro e guardiães de nós mesmos, do nosso estado interior. E o Santo Padre pedia aos governantes mundiais, que estavam ali em grande peso naquela cerimónia de início do pontificado, que tomassem todas as diligências precisamente para guardar, como São José, é assim a marca distintiva de São José, o guardião do Redentor, para guardarem a beleza da criação, o respeito pelos equilíbrios, o respeito pela pessoa. Qual é o critério máximo de toda a política ambiental? Ou qual deve ser o critério máximo de toda a política ambiental, que de resto é o critério máximo da defesa do ambiente proposta pela Igreja Católica? É a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é o critério máximo para o qual se deve tender toda a luta pelo meio ambiente, toda a defesa pela criação. E este parece-nos que tem sido a grande, diríamos assim, heresia social destes novos movimentos que nós vemos assistir. Hoje está na moda falar de ecologia. Está na moda falar da defesa do meio ambiente, está na moda falar da defesa dos meios hídricos, está na moda de falar da regra dos TZR, reciclar, reduzir, reutilizar, está na moda educar ambientalmente as novas gerações. Mas se a ecologia, essa defesa, o cuidado, a promoção pela defesa do meio ambiente, não tiver como vértice, como ponto de chegada, como critério máximo a dignidade da pessoa humana, transforma-se numa trapalhada de consequências inimagináveis, aliás, consequências que nós já estamos neste momento a sentir. A Conferência Episcopal Espanhola tem desde há anos publicado todos os anos um folheto para falar precisamente sobre a questão do movimento pró-vida. E esse folheto, este ano, era provocador. Tinha de um lado um lince e do outro lado um bebê. E dizia com uma clareza extraordinária: na lei espanhola defende-se mais o lince que se defende este bebê. E a verdade é esta. Se matarmos um lince, uma fêmea de lince grávida, que se estiver com crias, isto dá direito a não sei quantos anos de prisão. Se um agricultor, depois aquilo continuava, isto também existe em Portugal, se um agricultor inadvertidamente destrói um ninho de águia, por exemplo, água selvagem, tem não sei quantos, 3 anos de cadeia em Portugal. Inadvertidamente. Ele pode dizer que ia lá com o seu trator e que não deu conta. Mas se for instaurado um processo, a pena que lhe pode acontecer é 3 anos por negligência. Ao invés, todos nós estamos a pagar a chacina de crianças a quem não é dada a oportunidade de nascer. Então vemos aqui a questão de que nestas políticas sociais, ambientais, um certo movimento revolucionário que tem os seus tentáculos em vários partidos, da direita à esquerda. Isto agora aqui é escusado estarmos a identificar com uma cor ou com uma bandeira política este movimento revolucionário que, em nome da ecologia, da bandeira da ecologia, vai destruindo e ceifando a dignidade da pessoa humana. Porque não nos podemos esquecer, quer dizer, ainda recentemente, um governo maioritário, um parlamento de maioria conservadora, diríamos assim, conseguiu a aprovação da adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Ou seja, nós vemos hoje em dia que este género de coisas são transversais. A falta de, inclusivamente, deputados de partidos que se dizem de democracia cristã votaram a favor ou abstiveram-se. Ou seja, nós vemos que está tudo trocado. A dignidade da pessoa humana hoje é uma realidade absolutamente fluida que se ajusta a toda a realidade e toda a cosmovisão. E no meio de tudo isto, nós vamos assistindo a uma pressão cada vez maior, sobretudo promovida pelas grandes instituições que pressionam os governos locais para a defesa de um conjunto de princípios e, diríamos assim, incoerentemente de outros que lhe são opostos. Trago comigo aqui um documento que está na internet e que penso que poderá ser muito interessante, feito pela Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, no ano passado, que se chama A Nova Estratégia Mundial da Cultura da Morte, em que os bispos da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a maior conferência episcopal do mundo, tem 400 bispos, têm aqui um conjunto de dados históricos recentes, portanto atuais, com imensa informação para falar como, neste momento, as grandes fundações norte-americanas, as grandes organizações ligadas à ONU, as grandes ONGs que não sabem de onde vem o dinheiro que as sustenta, estão a desenvolver por todo o mundo e a criar grupos de pressão em todos os países para este género de revolução cultural com vista à implementação da cultura da morte. E esta cultura da morte aplica-se ao aborto, à homossexualidade promovida, tudo mestiçado com a questão da defesa do meio ambiente, e está tudo interligado. Um outro livro também do Brasil, que está agora a ser divulgado cá em Portugal, que é do Instituto Plínio Correia de Oliveira, um homem que no século XX foi um excelente estudioso da questão social e sobretudo daquilo que na sociedade se estava a criar como sentimento anticristão. Foi a primeira voz, e aliás um homem que influenciou também um certo setor participante do Concílio Vaticano II sobre essas questões da mutação social e o que é que isto significava ao nível da fé. O Instituto Plínio Correia de Oliveira, que neste momento é presidido pelo chefe da Casa Imperial do Brasil, o Dom Bertrand Orleans e Bragança, tem este título: Psicose Ambientalista, os bastidores do ecoterrorismo, para implementar uma religião, entre aspas, ecológica, igualitária e anticristã. E aqui estão os dados, por A mais B, fotografias e tudo, quer dizer, isto é preto no branco, os brasileiros são assim mais aguerridos do que nós. Isto era impossível, um livro destes, um documento destes, era impossível em Portugal pela Conferência Episcopal Portuguesa ou por alguém cá. Com as fotografias dos sujeitos, como estão a ver aqui o painel, a dizer, estes senhores vieram ao Brasil, têm vindo aqui, vêm a colar, são pagos pela ONU para fazer grupos de pressão, fóruns de seminário, de discussão, etc., para mudar uma revolução. Isto só descansa quando estes, que são os mecanismos da cultura da morte, estiverem colocados em toda a parte. Ele até compara esta realidade ao cavalo de Troia, à mítica realidade do cavalo de Troia, não é? Revoluciona-se por dentro, mete-se, não é? Criam-se fóruns de discussão, etc. E nós vemos isto, não é? Ao mesmo tempo que cresce a tolerância total, que é essa nova religião, pela defesa dos direitos das minorias sexuais, identitárias, etc. A defesa pela emancipação da mulher, que é o critério agora máximo, o que significa possibilitar com que ela domine a sua maternidade ao ponto de assassinar quem quer que seja. Ao mesmo tempo que isto cresce automaticamente uma grande... Isto não é promoção da mulher, claro. Cresce uma intolerância como nunca se viu em matéria religiosa. Isto nós vemos estas chamadas incoerências do movimento revolucionário, que a nós parece-nos incoerências, mas que no fundo não são. Como é que é possível que, por exemplo, as mesmas organizações em Portugal, fundações, organizações, ONGs em Portugal, que defendem políticas antitabágicas e que publicam cartazes para pôr nos nossos jovens na escola com políticas antitabágicas, são as mesmas que organizam manifestações de jovens para liberalizar as drogas leves. E a gente fica assim, mas calma, como é que isto é possível? Os mesmos que organizam para que haja políticas antitabágicas são os mesmos que organizam para... Ou seja, o que nós vemos aqui é que o que interessa não é a dignidade da pessoa humana, o que interessa é a mutação da sociedade. Há aqui um objetivo de engenharia social que visa criar uma sociedade nova, completamente liberta das estruturas tradicionais com que a sociedade europeia... E da nossa cultura humana que está tão, tão patente. Romper com essas raízes. Como é possível que os mesmos movimentos que se agarram ali às grades das barragens que estão a ser construídas ali na zona do Douro e lá no rio, já não me lembro, no Sabor, já não sei como é que se chama o rio, agarram-se lá, fazem aquelas manifestações, etc. e não sei o quê, são os mesmíssimos que vão promover este género de manifestações a favor do aborto, etc, etc. Estão ao serviço da mesma fonte. É assim, a questão vemos aqui. A gente parece-nos... Isto é contraditório. São tão defensores da vida dos patos selvagens e dos linces ibéricos e de etc. Como é que não são defensores da vida humana? E a gente pensa, isto é uma contradição. Não, não é contradição. Porque para esse movimento revolucionário o que importa é aquilo que ele, a verdade... que eles criam a propósito da sociedade. E então, as coisas são boas ou más em função de se ajudam ou não ajudam a esta revolução social. Não é? Nós não podemos esquecer o movimento esquerdista que tem no socialismo soviético o seu berço, condenou no início do movimento socialista soviético não sei quantos milhões de homossexuais aos gulag na Sibéria. Não é? Foi a maior chacina que existiu em relação aos homossexuais, deu-se nos inícios do século XX, finais do século XIX, início do século XX, com a chacina de milhares, se não milhões, de gente com tendências homossexuais que foram condenadas aos gulag da Sibéria. E hoje, 100 anos depois, o mesmo movimento socialista acha-se o grande porta-voz, amado Teresa de Calcutá, da defesa

estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a analisar algumas intervenções do Papa Francisco acerca da ecologia ambiental e humana e, portanto, e da sua ligação direta entre a ecologia ambiental e humana. Falamos e temos estado a falar também do descartável e do desperdício, em que muitas vezes se trata o ser humano como um desperdício. Falámos já também de 1,3 mil milhões de toneladas de comida que são desperdiçadas anualmente, ao mesmo tempo que todos os dias morrem mais de 20 mil crianças com menos de 5 anos devido à fome. Vamos falar ainda mais um pouco sobre descartáveis, como são os não-nascidos, que ainda não servem, e sobre os descartáveis idosos e deficientes, que já não servem. Abordaremos também o espiritismo, o exorcismo e o bruxo mexicano que esteve na Praça de São Pedro a pedir uma bênção ao Papa por trazer consigo 4 demónios e recear vir a morrer, dado que 10 sacerdotes já tinham feito 30 exorcismos sem que conseguissem retirar os 4 demónios que se identificaram pelo nome. Vamos continuar então esta nossa conversa. Os meus convidados levantaram aqui muitas questões. A sua doutora dizia há pouco que as pessoas não contam, e o Francisco de facto levantou aqui muitas questões. Falou de incoerência, mas que no fundo tudo isto está concebido, é um esquema e o esquema é sempre o mesmo. E de facto, eu estava a ouvir o Francisco e estava a pensar que também eu leio muitos documentos que vão para o Brasil e de facto isto é papel químico. O que se passa na Europa, e já não é em Portugal, é por toda a Europa, depois acaba por ser transposto para o Brasil e para outros países, exatamente como o Francisco dizia. Portanto, isto é um esquema em que eles vão e vêm, e nota-se uma certa agonia daquele povo brasileiro, mas a verdade é que estas forças são poderosas e vão moendo e vão levando, e um dia é o aborto, outro dia é a homossexualidade e outro dia é outra coisa, e estas leis aos poucos e poucos vão sendo aprovadas. O Francisco falava há pouco do Lince em Espanha, e eu há pouco tempo também via em relação ao Brasil que era mais grave de facto e era mais penalizador se matasse um animal do que matar um ser humano. De facto, tudo isto está bem organizado. O Francisco falou há pouco também da coadoção, e pronto, também muita coisa haveria a dizer acerca deste ponto, porque realmente já temos aqui dito e podemos continuar a afirmar que o direito não é dos pais, o direito não é de quem faz a adoção, o direito é das crianças. E quando de facto se faz uma coadoção nestas condições, eu penso que não estamos a ver os direitos das crianças. Também ainda em relação aos descartáveis, eu via estes dias num jornal, que posso dizer qual era, que era o Correio da Manhã, e eles diziam mais ou menos isto: na cidade do Porto há 55 mil idosos e desses 33 mil vivem sós. Portanto, há uma falta de sensibilidade também no meio destas coisas todas. Não sei, olha, vou dar aqui a palavra os meus convidados. Se calhar eu vou começar aqui pela sua doutora, ou pelo seu professor, ou pelo diácono, portanto, deixo-se à vontade. Olha, eu do que estava a dizer, estava a pensar, enquanto falava, estava a pensar, aliás, preferi uma frase, ou metade da frase, pelo menos, que a mim me bola sempre com os nervos e me revolta, que são os superiores interesses da criança. porque eu acho que hoje em dia, precisamente, têm essa bandeira, quando falam de qualquer assunto em que a criança, neste caso agora com a discussão da coadoção, quando ao fim e ao cabo eu pergunto aos senhores psicólogos e psiquiatras o que é que fizeram de tudo quando estudaram, porque acho que eles tinham uma palavra a dizer e mostrar que esse problema está da coadoção e da adoção de casais homossexuais, está precisamente contra os superiores interesses da criança. Portanto, a criança é um joguete na mão dessa gente. E eu pergunto o que é que eles estudaram para isso, calam, porque acho que têm muita responsabilidade nesse sentido. Por outro lado, nós todos cristãos também nos calamos. E quando há bocado o Diácono estava a falar da votação do Parlamento, há lá muita gente que é cristã. Agora, eu penso, o que é que um cristão pensa de que é a sua obrigação? Eu acho que a religião e a vida estão completamente separados. E ninguém pensa que tem obrigações morais, religiosas, de construir a sociedade. Por outro lado, a Igreja Católica é a única que abre a boca e por isso é que convém estar sempre a atacá-la. Concretamente, ainda antes de nós começarmos, estava a falar com o seu professor, a pedofilia, que na América há muito maior número de pastores protestantes pedófilos, e ninguém fala disso. E ninguém fala disso porque realmente os protestantes não abrem a boca, não chateiam, e quem convém silenciar realmente é a Igreja Católica, que é a única que abre a boca, como há bocado, só essa mensagem dos bispos brasileiros mostra como realmente há um certo dinamismo dentro dos responsáveis da Igreja. E esse é que convém. Aliás, na internet, se quem quiser, vai buscar vários artigos, agora a propósito do exorcismo, e eu encontrei ontem uma senhora que agora deixou, mas pertencia à ONU, em que ela mesmo diz que a principal objetivo, e ela estava ao serviço desse objetivo, era exatamente corromper e silenciar os cristãos e católicos. Não olhar a meios para atingir os fins. Desde que se trata de atingir esses tais fins, todos os meios servem. Eu, pensando na história do lince que está a ser trocado pela vida humana, está a ser subalternizada em relação a um bichinho, eu pensava que uma pessoa amiga, que é profissional de saúde, num dos grandes centros hospitalares do nosso país, um bocadinho ligada à obstetrícia, dizia que chegaram lá no espaço onde trabalha, chegasse uma senhora grávida que quer salvar a sua gravidez e quer que o seu filho cresça saudável na barriguinha dela para depois também ser saudável cá fora. É relegado para segundo plano se chegar, entretanto, uma senhora que quer abortar. Portanto, tu vais esperar, porque esta tem que ser encaminhada com tudo quanto o hospital dispõe para proteger o aborto que vai ser praticado. Portanto, há aqui estas inversões de valores que, como nós temos estado a ouvir neste colóquio que estamos a ter, a vida humana está posta para segundo plano, porque convém que assim seja. Estes tais movimentos revolucionários que se vão aparecendo, que uma vez defendem uma causa, depois, daí a uns tempos, já defendem o seu contrário, estão ao serviço da mesma causa e são funcionários para atingir um mesmo objetivo, a destruição da nossa cultura, a inversão dos nossos valores. Ainda por cima, não esqueça que essa que vai abortar não pagou e a que vai... É isso. Paga. Não falta nada, não paga. Nada. Nós, e somos nós a sustentar isso. Os que não concordamos com isso. Exatamente, isso... A propósito, eu até gostava de ler precisamente um parágrafo do Papa Emérito, Papa Bento XVI, que em 2011 fez uma mensagem precisamente para o Brasil a propósito da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é uma atividade pastoral que na quaresma une os católicos brasileiros, que tinha naquele ano o tema fraternidade e vida no planeta, a questão ecológica. E o Santo Padre, Bento XVI, em 2011, dizia assim, penso que ajuda a sistematizar também o que temos falado: o homem só será capaz de respeitar as criaturas na medida em que tiver no seu espírito um sentido pleno de vida. Caso contrário, será levado a desprezar-se a si mesmo e àquilo que o circunda, a não ter respeito pelo ambiente em que vive, pela criação. Por isso, diz assim o Papa, a primeira ecologia a ser defendida é a ecologia humana. Que ele já havia dito isto, tanto na Caritas in Veritate, no número 51, como também no discurso à Cúria, em 2008, quando falou de uma ecologia humana com base de toda a ecologia ambiental. Ou seja, continua o Santo Padre, sem uma clara defesa da vida, desde a sua concepção até à morte natural, sem uma defesa da família baseada no matrimónio entre um homem e uma mulher, sem uma verdadeira defesa daqueles que são excluídos e marginalizados pela sociedade, ainda há pouco falava do caso do Porto, sem esquecer neste contexto daqueles que perderam tudo, vítimas de desastres naturais, nunca se poderá falar de uma autêntica defesa do meio ambiente. Este primado da pessoa e da dignidade da pessoa, se nós não atendermos à defesa da vida humana, a primeira obra da ecologia devia ser o movimento para a vida. A defesa da vida humana desde a sua concepção até à morte natural. A defesa na família baseada no matrimónio entre um homem e uma mulher. A defesa dos excluídos, marginalizados, os que perderam tudo. Sem isto, nunca se poderá falar de uma autêntica defesa do meio ambiente. E é isto que esses senhores, destes movimentos revolucionários, precisavam de estudar e de saber. Mas é isso precisamente que eles querem silenciar. E não pretendem saber o que não lhes convém, porque estão ao serviço de uma causa. Estando ao serviço de uma causa, já vimos há pouco que eles tanto defendem uma coisa como o seu contrário. Depende. Houvesse uma árvore em mim e as suas folhas me enchessem o peito e o meu corpo se colorisse discreto ao alcance de um verde perfeito. Natureza estivesse tudo assim, como dentro dos homens fosse certo haver humor pelas coisas sem fim, ter o céu e a terra mais perto e saber o que sente a chuva e o escuro e até ter percepção incrível de inseto. Todas as coisas para o futuro ser com a natureza um arquiteto, ser com a natureza um arquiteto. Houvesse uma árvore em mim e as suas folhas me enchessem o peito, meu corpo se colorisse discreto ao alcance de um verde perfeito e saber o que sente a chuva e o escuro e até ter percepção incrível de inseto, amando todas as coisas para o futuro. Com a natureza um arquiteto, ser com a natureza um arquiteto, ser com a natureza um arquiteto, ser com a natureza um arquiteto. um arquiteto. Ser com a natureza um arquiteto. Ser com a natureza um arquiteto. Ser com a natureza um arquiteto. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o seu professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a analisar algumas intervenções do novo Papa acerca da ecologia ambiental e da sua ligação direta à ecologia humana, quando se fala do descartável e do desperdício, em que muitas vezes se trata o ser humano como desperdício. Falámos também de 1,3 mil milhões de toneladas de comida que são desperdiçadas anualmente, ao mesmo tempo que todos os dias morrem mais de 20 mil crianças com menos de 5 anos devido à fome. Conversámos também já sobre descartáveis, como são os não-nascidos, que ainda não servem, e sobre os descartáveis idosos e deficientes, que já não servem. Abordaremos também, se o tempo nos permitir, o espiritismo, o exorcismo e o bruxo mexicano que esteve na Praça de São Pedro a pedir uma benção ao Papa por trazer consigo 4 demónios e recear vir a morrer, dado que 10 sacerdotes já lhe tinham feito 30 exorcismos sem que lhe conseguissem retirar os 4 demónios que se identificaram pelo nome. Entramos na nossa parte final. Eu ainda gostava, ainda que muito rapidamente, que me dessem uma opinião acerca deste caso que eu há pouco referi, do Porto, uma cidade da cidade do Porto que tem 55 mil idosos e que, de facto, 33 mil vivem sozinhos. Isto é impressionante, não é? Quer dizer, portanto, vendo assim a notícia, quer dizer, se nós não sabemos, pensamos que calhar são 500 ou 600. Agora, quando de facto se aparecem estes números, que numa cidade que tem 55 mil idosos, mais de metade vivem sozinhos, isto é aterrador, não? Lhes parece? Faz impressão viverem sozinhos, porque eu vivo sozinha e estou muito bem e gosto muito, e Deus me livre, como já me têm querido impingir, gente que vai dormir comigo para eu não estar sozinha, porque cuidado que tenho pifo para o lado em qualquer momento. No entanto, eu gosto muito de viver sozinha. Deus detestava que alguém lá fosse. Eu tenho pessoas amigas que pagam para alguém dormir ao pé delas. O pé delas não é em casa. Portanto, isso não me faz impressão. A solidão é tudo muito relativo, não vamos agora aqui, nunca mais acabava de falar sobre esse aspecto. A mim faz-me impressão é os abandonados, isso é que me faz impressão. Porque há muita gente que vive sozinha porque é abandonada e tem família. Isso sim, isso é que me faz muita impressão. Porque realmente isso vai ligar ao descartável. Não presta, é velha, já não serve, não tem o dinamismo que eu tenho e, portanto, não produz nada. Isso a mim faz muita impressão. E realmente, sobretudo, quando eu vejo, e que a gente sabe, que nos hospitais há pessoas de idade que não os vão buscar, e até quase que inventam uma urgência para a pessoa ir, e depois levam-nos e depois nunca mais lá aparecem, né? Isso é que me faz a impressão, e acho que vai sempre bater ao mesmo, é as pessoas não respeitarem a dignidade do outro e não verem o outro como uma pessoa. E é uma coisa. Portanto, isso é que me faz. Eu não me referia só à solidão, doutora. É que muitas destas pessoas, destes 33 mil, muitos precisam de alguém que olhe por eles, porque já não estão em condições ou de fazer a alimentação, ou de tomar os medicamentos. Isso também tem uma base. Os filhos dessa gente, quando vejo casos, pergunto sempre como é que eles foram educados. Os filhos dessa gente foram educados sem ser num ambiente familiar. É por isso que eu sou contra as creches. E acho que realmente é uma pena que nós não tenhamos uma legislação que permita que... Mas eu conheço, eu tenho uma colega, concretamente, que passado 2 meses de ter o filho, já estava farta de estar em casa. porque só lhe interessa a carreira. Simplesmente, eu acho que a criança não é educada em ambiente familiar. Portanto, cresce, e como não há elo familiar, quando chega a crescer, assim como os pais os despejaram na creche, e quando chegam a casa não têm tempo sequer de lhe dar um beijo, provavelmente, e alguns nem sequer veem o pai ou a mãe, porque chegaram já depois de estarem na cama, essa gente, quando chega à adulta, faz o mesmo com os pais. Também os vai pôr num sítio qualquer, não é? Portanto, eu acho que a culpa... não é por acaso que me dediquei aos jovens toda a vida. Eu acho que realmente a juventude é fruto da má educação que lhes deram. Claro que isso não nos absolve. Nós temos que também... somos educados, está bem, mas depois somos autoeducados e nós temos essa obrigação. Simplesmente, o facto de haver um ambiente familiar à volta de nós quando somos pequenos, nós sabemos que até aos 6 anos os pilares da nossa personalidade ficam lá. Depois podemos... É nisso que eu sou depois contra os psiquiatras e psicólogos, que iam falar nisto e não falam. Portanto, até aos 6 anos os pilares da nossa personalidade são cá marcados. Nós depois podemos burilar, etc., mas está cá. Ora, se eu vivo os meus primeiros 6 anos de vida sem um ambiente familiar autêntico, evidentemente, quando chego à adulta, se não tenho depois ocasião e meios, porque há pessoas que são privilegiadas e arranjam meios de formação. Há outras que, coitadas, toda a vida foram deitadas ao desprezo e não têm... E cá está, e são inseridos nesta cultura de mortes, nesta cultura da idolatria do lucro, que eu acho que é uma idolatria, e que só se pensa no dinheiro. Como no outro dia alguém dizia, hoje vende-se menos porque as pessoas só compram o que é necessário. Eu acho que isso é uma enormidade, né? Porque até aqui, pelos vistos, comprava o que lhe apetecia, né? E eu acho que isso vai para mim vai sempre dar tudo ao mesmo. Falta de dignidade, falta de respeito pela pessoa, está tudo dito. Pois é, se as pessoas se formam até aos 7 anos, ou se pelo menos, portanto, quando a gente, podíamos voltar outra vez, mas não tem interesse, mas podíamos voltar a falar na coadoção, que existe, não há dúvida nenhuma. Como é que duas crianças com dois pais ou com duas mães podem ser devidamente educadas? Não podem ser, porque a personalidade da mulher tem influência em determinada altura do desenvolvimento afetivo da criança, a personalidade do homem tem influência numa outra fase da vida da criança. Portanto, mesmo que o marica seja uma mulher disfarçada, não é mulher. Como não é mulher, não pode dar essa proteção. Por outro lado, a coadoção é revoltante, porque a família, digamos, do progenitor, que não existe, ou porque morreu, ou porque foi abandonado, essa família fica por, quando é na coadoção, fica proibida de lidar com a criança. Que isso é horrível. Eu sei de um caso com 5 anos, ela, que até aos 5 anos tinha vivido com os avós, a partir dos 5 anos, a lei da coadoção apareceu e ela ficou sem possibilidade de os ver, nem avós, nem primos, nem nada. Quer dizer, foi o começo de uma nova vida. Isto é uma enormidade. Isto é uma enormidade. Professor Amadeu, temos que ser rápidos para ver se ainda chegamos ali ao Francisco. O nosso tempo já não é muito. De qualquer modo, dou-lhe a palavra. Quanto à tal solidão, isto aqui tem que ser interpretado de duas maneiras. Quando a solidão é gerada por um abandono, claro que caímos todas estas desgraças que estão aí retratadas naquele tal grupo, a partir do Porto. Agora também estava a pensar naquela canção do Frei Hermano: sou feliz e só por isto entreguei-me tudo a Cristo, nunca mais me senti só. Ora bem, depende do tipo de solidão que se tem, às vezes é uma opção. Pronto, sendo assim, ninguém tem que sofrer por causa disso, está psicologicamente preparado para isso. Agora, a tristeza está nos abandonos, sobretudo nos abandonos. E depois veio também à baila a questão da coadoção, dos casamentos, entre aspas, entre pessoas do mesmo sexo. O Papa é muito claro nesse ponto, o Papa de que estamos a falar, o Papa Francisco, diz isto mesmo, é a destruição do plano de Deus. Portanto, seja o casamento de homossexuais, porque é uma coisa antinatura, seja a coadoção de uma criança com dois pais ou duas mães, ou qualquer coisa assim. Eu vi há tempos uma discussão muito interessante entre aquele advogado, o da Ordem dos Advogados, como é que se chama? Marinho Pinto, com aquela senhora que gerou o projeto socialista para, que foi dar à coadoção, o homem defende aquilo com muita força, não é? Não sei quais são os conceitos de cristãos que ele tem, agora a maneira como defende aquilo está muito bem elaborada. E no fundo é isto, a tal destruição do plano de Deus. Professor, temos apenas 2 minutos, vamos dá-los aqui ao Diácono Francisco. Não, eu concordo com tudo o que foi dito aqui. A questão é, o Armando falava isto na introdução à nossa conversa. A cultura do descartável, que tem a sua raiz na cultura da morte, não é? E isto é que é preocupante. A solidão de quem é vítima de abandono, dos nossos idosos, não só dos que vivem em casa, mas também nós temos na nossa unidade pastoral um conjunto de centros sociais paroquiais. E tenho perguntado, e tem crescido o número daqueles casos complexos de familiares que abandonam os seus idosos nesses lares e não querem saber mais nada. Não lhes ligam, não lhes perguntam, não querem saber rigorosamente nada. Inclusive familiares que confiscam as rendas, as reformas desses utentes e até, inclusivamente, com isso criam complicações gravíssimas junto das instituições. Ou seja, nós estamos a gerar uma sociedade descartável, não é? Não serve, não presta, não tem utilidade, é melhor terminar. E isto tem as suas raízes nesta cultura da morte que falámos hoje aqui, que é o antípodas deste movimento ecologista que está a ser gerado, mas que não visa não visa a dignidade da pessoa humana. Critério máximo para toda a defesa do meio ambiente. Retomo aqui a expressão do Papa Bento XVI. É preciso uma ecologia humana que presida a esta defesa do meio ambiente. Neste caso da solidão, do abandono de idosos, do não reconhecimento da dignidade da pessoa humana desde a sua concepção até à sua morte natural, isto aqui é claríssimo. A grande defesa do ambiente que devemos fazer começa por sermos, como dizia o Papa Francisco desde o início do seu pontificado, custódios, guardiões da pessoa humana e da dignidade da pessoa humana, sacrário inviolável que nós devemos garantir. Pronto, o nosso programa chegou ao fim. Acabámos por não ter tempo para falar do espiritismo que tínhamos anunciado, do exorcismo e do bruxo mexicano, que esteve na Praça de São Pedro a pedir uma benção ao Papa. Mas, pronto, retomaremos este assunto numa próxima edição. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 ou 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser.